الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Na verdade, em Moçambique e em muitos lugares do mundo tem se verificado a presença de aqida dos Ahl al-Bid'ah, os Sufi especialmente. O Sufi é um grupo, é uma seta de Bid'ah que surgiu no Bagdad e que naquela altura eles diziam que estão a esquecer o mundo. Deixavam de usar as belas roupas e ainda por cima recitavam assuntos, recitavam coisas que não existem no Din, coisas que não têm enquadramento no Sharia. E alguns sintomas daqueles Sufis do Bagdad até hoje ainda prevalecem no seio da comunidade muçulmana. Wal'iyadhu billah. Agradecemos a Allah por nos ter mantido a gente a seguir o caminho do Sunnah, o caminho dos Ahli Sunnah wal Jama'ah, que é o caminho dos Ahlul Hadith. E nós refutamos os hadiths batila e não aceitamos esses hadiths inventados, como também seguimos apenas o Sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dentre a aqida do Sufi, que ainda circula até hoje na sociedade, essa aqida batila, a crença do Sufi, eles tinham uma crença suja, que era de ler o Al-Qur'an para os mortos. E esse assunto apenas apareceu nos hadiths da'if. Num dos hadiths da'if, diz, Ikra'u Yasin ala mautakum. Recitei Yasin aos vossos mortos. Alguns até traduziram dizendo aquele que está na agonia. Mas as duas traduções todas não têm fundamento na base do din. Esse hadith da'if e batila foi narrado por Abu Dawud no seu livro Sunan, Ibn Majah no seu livro Sunan, Ibn Abi Shayba no seu Musannaf, Imam al-Bayhaqi, Imam al-Hakim, Imam Abu Dawud al-Tayalisi, Abu Dawud al-Tayalisi narrou no seu livro Musnad, Hakim al-Mustadrik. E não acertou, Bayhaqi no seu livro Sunan al-Kubra, Imam Ahmad al-Musnad, Imam al-Diya al-Muqaddasi no seu livro Awali. E o hadith foi reprovado também por alguns ulama, rahimahumullah. Reprovou este hadith Imam al-Nawawi no seu livro Al-Majmu'a. E também reprovou este hadith Fadilat al-Sheikh Imam al-Mizi, professor de Ibn Kathir, e professor de Imam al-Zahbi, amigo e colega do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Reprovou este hadith no seu livro Tahdhib al-Kamal, e dizendo que esse hadith veio na linhagem an Abi Uthman, an Anas, la yu'rafu, ele não é conhecido, wa la yasuhu, e o hadith não é autêntico. Também reprovou este hadith Ibn al-Qattani no seu livro chamado Bayan al-Wahmi wal-Ihami. Também reprovou este hadith Fadilat al-Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah no seu livro At-Talkhis. Como também reprovou este hadith Sheikh Al-Bani rahimahullah no seu livro Irwa' al-Ghalil fi takhrij ahadith Manar al-Sabil. E reprovou também no seu livro Ahkam al-Jana'iz wa Bid'ah'ha, e no seu livro Silsilat ahadith al-Da'ifa, e no seu livro Da'if Sunan Abi Dawud, e no seu livro Da'if Sunan Ibn Majah. E também reprovou este livro Ibn al-Arabi no seu livro chamado Sharh al-Tirmidhi, Aridat al-Ahwadi fi Sharh Sunan al-Tirmidhi. E reprovou também Imam ad-Darqutni al-Muhaddithi dizendo Da'if al-Isnad, a linhagem nominal é fraca, wa majhul al-matn, e o contexto também é um contexto ignorado, wa la yasihhu fi al-bab hadith. E neste tema não há um hadith autêntico. E nós também dissemos em muitas aulas que não há nenhum hadith autêntico que fala sobre Surat Yasin. Reprovou tantos e muitos hadiths Imam Ibn Kathira no seu livro Tafsir al-Quran al-Azim. E também Ibn Kathira, por falha, autenticou um hadith de Abu Ya'la dizendo que quem lê o Yasin durante a noite amanhece perdoado. Ele disse Isnadu Jayidi. A linhagem nominal desse hadith é boa. E o hadith foi reprovado pelos ulama, dentre eles grandes ulama, Sheikh Albani, Imam Ahmad e os outros, dizendo Hisham ibn Ziyad, du'afahu l'a'imma. O homem que está nessa linhagem chamado du'afahu ibn Ziyad foi reprovado. Portanto, nem mesmo ler Yasin para amanhecer perdoado, com essa intenção, o hadith é batila. Nem mesmo para dizer que vamos ler Yasin para quem está na agonia, o hadith é du'afu e é o contrário com o sunnah. Porque o sunnah é você aproximar ao morto e dizer para ele Qul la ilaha illallah, diga la ilaha illallah. E quando ele dizer, consoante outro hadith, esse hadith é o muslim, o hadith Jabir. Também outro hadith, Man kana akhiru kalami fi dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Se for que a última palavra de alguém crente ou qualquer um que admite o Islam na agonia da morte dizer la ilaha illallah, entra no jannah. É assim que os sahabas também ensinavam a qualquer um que seja para dizer la ilaha illallah na agonia da morte. seja muçulmano ou até mesmo o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando foi dizer ao seu tio Abu Talib, قل لا اله يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج بها عند الله عز وجل palavra que eu vou te defender essa com essa diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ler Yasin para diminuir as mortes ou a dor da morte, consoante o hadith de Abu Nu'aym no seu livro Akhbar Yasbahani, hadith Nu'aym foi matruk. Todos os homens que vieram naquela linhagem são abandonados e reprovados, como de referenciou Sheikh Albani no seu livro Riwayat al-Ghalil, que diz: ma min ahadin yuqra'u 'inda mawtihi ou 'inda sakaratihi surat yasin illa hawana Allah 'alayhi sakarat al-maut. Não há ninguém, hadith da'if este, não há ninguém que se lê diante dele o surat yasin excepto Allah diminui as dores da morte na sua agonia. O hadith da'if e contraria o sunnah dos sahaba ridwanullahi alayhim ajma'ina. Portanto, ler yasin para o morto, seja congregado na sua casa depois de 40 dias ou no terceiro dia, tudo isso no Islam não tem fundamento, ou mesmo depois de 7 dias, ou mesmo lá na campa, não tem fundamento, e são assuntos de bid'ah que não foram praticados pelos salaf, pelos homens do passado, naquela época que são os sahaba, radhiyallahu anhum ajma'in, os tabi'in, os tabi'in, ninguém fez isso. E também tem pessoas que andam a ler o talaqin, hadith do talaqin é um hadith da'if, vem na linhagem. حديث تلقيني نرو إمام تبراني المعجم الكبير نرو سعيد بن منصور نسو ليفر السنن نرو ابن عساكري نسو تاريخ اس حديث نربرفو إمام النووي نسو ليفر المجموع ابن القيم نسو ليفر زاد المعادي إلي بروفو زين الدين العراقي جراند المحدث بروفسور ابن حجر عسقلان وومك كونيسو علم الرجال نسو ليفر شمادو تخريج الإحياء يتنبري بروفو اس حديث إمام أحمد إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني نسو ليفر سؤالات الأثرمي. Portanto, ler o talaqini na agonia, ler o talaqini depois do inteiro é bid'a. E é khilaf sunna. E khilaf sunna contraria o sunna e não foram praticados esses assuntos. Como dizia o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, no seu livro Majmu' al-Fatawah, o mufti da Arábia Saudita na sua época. E isto contraria o sunna, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando acabava de enterrar, consoante hadith de Abi Dawud, autenticado por Sheikh Albani, rahimahullah, no seu livro Ahkam al-Janaiz wa Bid'uha, o hadith diz de Uthman ibn Affan, kana al-Nabi صلى الله عليه وسلم إذا فرع من دفن الميت كون النبي أكباب ذي انترار الجن ومسلمان إلي ديزي يسألوا له التثبيت وفي رواية يسألوا لأخيكم التثبيت سيش دفر بدير بور فوسو يرمان individualment كده هون دي فوسيش individualment سيلفان دارش فوزيش الله فورتفكار اشتي هومي نوتو الحديث استغفروا لأخيكم سيش دفن بدير واستغفار بور فوسو يرمان وسألوا له التثبيت إذا بين بدير الله برا إيل لفرتفكار فإنه الآن يسأل فرك دكي أبوك ولي سراك اشتي ولادو انت من كده صحابي جليل سوزينيو individualmente سيلف انترا فوش إلي ديزيا اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت إذا سئل اللهم ثبت إذا سئل اللهم ثبت إذا سئل الله بردوا إيلي أو الله فرتفك إيلي كنت فرك اشتي ولادو تريش تريش فيزي كما ديزيا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نسوي مجموع الفتاوى. Portanto, ler o talaqini depois de enterrar alguém faz parte do bid'ah. Levantar as mãos depois do enterro não tem fundamento. Ler dua em conjunto contraria pior o sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E as pessoas que fazem isso, finalmente, Allah jalla wa ala vai colocar no fogo de Jahannam. E há pessoas também, quando acabam de enterrar alguém, para um deles, ao lado da cabeça, para ler o princípio do surat al-Baqarah, e os outros, o outro também, ou mesmo para ao lado dos pés, para ler o Amen al-Rasul, onde ultima surat al-Baqarah. E esse é um hadith da'if de Imam Tabarani. Narou Imam Tabarani no seu Mu'jam al-Kabir. E também narou Khalal no seu livro Al-Qira'a inda al-Qubur. Na linhagem de Yahya ibn Abdullah ibn Duhak al-Babluti. Thana Ayyub ibn Nahik al-Halab al-Zuri. Esse hadith ele provou o Sheikh Albani no seu livro Ahkam al-Janaiz wa Bid'uha. E dizendo al-Babluti hada da'if. Babluti este homem da'if. Como ele provou a ele إمام ابن حجر نسوليف تقريب تهذيب إمام الحافظ المزي نسوليف تهذيب الكمال يتنبيري برفو أيلي إمام الذهبي نسوليف ميزان الاعتدال وسو الشيخ تنبير فوري برفادو شمادو أيوب بن نهيك فوري برفادو بور أبو حاتم الرازي يري برفادو تنبير بور إمام الذهبي نسوليف ميزان ابن حجر نسوليف لسان الميزان يتنبيري برفو إيش حديث إمام الهيثمي بروفسور دي ابن حجر نسوليف مجمع الزوائدي وحديث ديش وقرأوا وفي رواية وليقرأوا عند رأسه بفاتحة البقرة فشاش دفن لير أو اللاج دا كبسة دفوس يرمان كوندموري وبرنسيب دو سورة البقرة وعند رجليه بخواتيمها يا أولاد دو شبيش دفن ستار آمان الرسول والحديث ضعيف والحديث ضعيف وخلاف السنة e também contraria o sunna, porque existe um hadith de Imam al-Bukhari rahimahullah de Abi Hurairah radiyallahu anhu al-muhaddith al-madani. Ele dizia, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر, ou seja, não podem fazer vossas casas como cemitérios onde acampa. فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة, porque o Satanás foge numa casa onde se recita سورة البقرة. A partir desse hadith, uma casa não pode ser como cemitério, porque nós devemos ter hábito de ler a سورة البقرة em casa, porque Satanás foge na casa que se lê o Surat al-Baqarah, quer dizer, no cemitério, não se recita, entendendo esse hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas os sufis ahl al-bid'ah, esses sufis naqshbandi, andam a ler o Surat al-Baqarah e qualquer sura no Al-Qur'an. E todos os hadiths que falam de recitar o Al-Qur'an no cemitério são hadiths da'if e mawdu'ah. Muitos por aí, e o tempo é muito curto, vamos referenciar passo a passo. Há pessoas que quando vão enterrar começam a entoar algumas palavras. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walhamdulillah, wallah, tudo isso é bid'a. E há pessoas que dizem Allahu baqi, walikulli fani, começam a cantar assuntos que não têm base no Sharia. Dizia Amriwi ibn al-As, radiyallahu anhu, como vem na narração de Imam Muslim no seu livro Sahih, إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. Quando eu morrer, não posso ser acompanhado com alguém que vai levantar vozes ou com alguém que vai levar o fogo na sua mão. Hoje em dia há pessoas que levam fogo, né? E também, num dos hadiths Hassan bin Majmu' Turk, autenticou assim Sheikh Albani no Ahkam al-Janayz wa Bid'ah de Ibn Majah, e também Abu Dawud em alguma versão, também Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, veja aí Irwa al-Ghalil, Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Ibn Majah, também no Musnad Imam Ahmad, autenticou Sheikh Ahmad al-Shakiri e Shu'ab al-Arnaud, o hadith é Sahih. Diz assim, إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة بصوت ولا نار. Profeta proibiu seguir o janaza com voz e também com o fogo. E num dos qawli de Imam al-Bayhaqi, de um tabi'in jalil, chamado Qais ibn Ibad, rahimahullah, dizia, كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. Os amigos do profeta detestavam levantar as vozes na hora do janaz. Ora, o Nabi quando ia enterrar nunca disse La ilaha illallah, la ilaha. Também os sahabas, isso faz parte do bid'ah, também os sahabas não fizeram. Uma vez o Nabi estava com seus amigos no caminho, alguns começaram a gritar La ilaha illallah, Wallahu akbar, Allahu akbar, wala hawla. Nabi sallam disse não podem fazer barulho. Esse hadith narrou Imam al-Bukhari no Kitab al-Da'wat. Disse, vocês aí estão com quatro coisas. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala está perto de vocês. Allah tad'u غائباً. Vocês não estão a chamar alguém que está longe. Wala asamman. Vocês não estão a chamar alguém que não consegue ouvir. Innakum tad'una samia. Vocês estão a chamar alguém que está a ouvir. Qariban. Está perto de vocês. Wahuwa aqrabu min ahadikum birahilatihi. Wafi riwaya bi'unuqi rahilati. Ele está mais perto de vocês do que cada um de vocês com o pescoço de seu camelo. Portanto, fazer barulho, isso, fazer barulho é dizer la ilaha illallah, como faz esse naqshbandi, quando anda a desligar a energia nas suas mesquitas, estão a contrariar o sunna, estão a fazer khilaf e sunna, aquilo finalmente Allah vai queimar a esses, porque estão a usar os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala nos lugares impróprios. Allah Jalla wa'ala disse no Quran, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. É melhor vocês abandonar aqueles homens que andam a usar mal os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, também há pessoas que têm hábito hoje em dia pernoitar nas mesquitas nas noites da sexta-feira. Eles chamam isso de sabajuma. Isso faz parte do bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia num dos hadith narrado por Imam Muslim, hadith sahih, لا تختص ليلة الجمعة بقيامها وفي رواية أو يومها بصيامها وفي نفس الرواية لا تختص ليلة يوم الجمعة أو يومها بصيامها أو بقيامها. Vocês não podem especificar a noite de sexta-feira para rezar ou o dia da sexta-feira para jejuar. Mas hoje em dia, no Maputo especialmente, há pessoas que especificam sexta-feira toda, ficar depois do Isha até o Fajr. Outros dizem que estão a rezar, outros dizem que estão a fazer bayanat. E isso faz parte do bid'ah, khilaf e sunnah, wal'iyadun billah. E também há pessoas que viajam para as campas dos piedosos a pensarem que lá eles vão ter recompensa. Isso não existe na parte do din. Há pessoas que viajam para o Egito na campa de Nafisa, como reprovou a esses homens Imam al-Zahabi no seu livro Sira A'lam al-Nubala e no livro do seu aluno. Reprovou o seu aluno Ibn Kathir, al-Hafiz al-Muhaddith al-Kabir, no seu livro Al-Bidaya wa al-Nihaya. E os outros viajam para a Índia na kamba di Muhammad Yusuf Kandalawi como reprovou a eles Hamoud ibn Abdullah Tuwayjiri no seu livro Al-Qawl al-Baligh fi ar-Radd 'ala Ahli at-Tabligh. Hamoud al-Tuwayjiri é um dos alimes que estavam no Hayat Kibar al-Ulam, Assembleia Mundial de Alimes Saudita. Reprovou o Jamaat Tabligh, não sou eu, como vocês acham, e foi reprovado pelos grandes ulama, Sheikh Fawzan, Sheikh Ibn Baz, Muhammad al-Nasruddin al-Albani, o muhaddis mais grande da nossa época. Reprovou o Jamaat Tabligh. Jamaat Tabligh é um movimento desviado e na próxima aula veremos falar especialmente sobre eles. Como também há pessoas que viajam na campa de Iraque, na campa do Abdul Qadir Jilani no Iraque. São aqueles que quando fazem dua, metem o nome de Abdul Qadir Jilani no meio entre eles e eles. Dizem ilá Sayyidina wa Arwahina wa Abdul Qadir Jilani qaddas Allah ruhahu wa al-fati amin. Isso faz parte do aqidah batila. Colocando ele no meio, entre eles e Allah subhanahu wa ta'ala. E isso foi o primeiro shirk que aconteceu no tempo de Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam. E por isso aí foi quando Allah começou a enviar os mensageiros. Há pessoas que viajam até Embuz, lá onde foram, dizem que lá tem campas longos dos grandes homens do passado. E essas campas todo dia são renovadas, muito, cada ano são renovadas. Pessoas vão para lá, emigram para lá, a pedirem, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia ao Bukhari, ao Muslim, ao Tirmidhi, ao Nasai, ao Abu Iwana, ao Sahih, ao Abu Imam Muhammad, ao Ahmad, ao Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, قال Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-Yahuda wal-Nasara, Allah amaldiçoou os judeus e cristãos, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, fazem campa dos seus profetas, wa fi riwaya wa salihihim, e dos seus homens piedosos, masajid, como local de adoração. Ela fala, tattakhidhu al-qubur masajida. Vocês não podem fazer as campas como local de adoração. Fa inni anhaakum an dhalika. Eu estou a vos proibir isso. Portanto, nós devemos afastar do bid'ah wa khilaf as-sunnah, porque isso vai nos levar para o inferno. Wassalamu alaikum.